dizer que não. Você entrou no coração. E aí aconteceu dentro de mim a magia do amor. Estava escrito, foi assim.